Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. Muito se fala sobre a possibilidade de uma vacina contra o SARS-CoV-2, vírus causador da COVID-19, estar pronta ainda em 2020. Apesar de alguns ensaios clínicos já estarem em fase avançada, dificilmente teremos uma campanha de vacinação contra o novo coronavírus antes de 2021, como explica a mestre e doutora em neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e idealizadora e coordenadora da Rede Análise COVID-19, Melanie Fontes Dutra. A gente pode, com bastante otimismo, ver algum ensaio clínico de fase 3 sinalizar respostas positivas ainda esse ano. Mas isso não significa que esse ano iniciaria-se alguma campanha de vacinação sobre isso, até porque nessa fase 4 a gente precisa ter uma criação de logística, de distribuição, de produção e recrutamento também de outras empresas para, então, produção, né, desse insumo. Então, o que na verdade a gente está vendo é quando é a previsão desses ensaios clínicos serem terminados e começar, então, a analisar os resultados para daí ir para a publicação ou inicialmente fazer algum comunicado à imprensa e daí a publicação também. Mas o artigo ele precisa sair para a vacina poder, então, entrar em fase de produção. A gente precisa ter o artigo publicado, revisado por pares, tudo certinho. Acho que é muito cedo e precoce a gente tentar falar sobre vacinação antes de 2021. Porque ainda que a vacina aprovada seja uma que a gente já tenha um acordo comercial interessante, já tenha transferência de tecnologia, vai requerer a produção, a distribuição e a campanha de vacinação, que precisa ter adesão também das pessoas. Então, o Brasil ele tem uma campanha de vacinação que é reconhecida mundialmente. A gente faz isso desde sempre, né? Há muitos anos. Então, já existe uma logística nessa parte de campanha de vacinação. Mas é importante que a gente tenha a mobilização das pessoas e também essa organização para produção em diferentes centros do país para que zonas que abranjam determinados estados consigam receber, então, esse insumo e vacinar a sua população. Mas antes de 2021, assim, com muito otimismo, é difícil a gente considerar algum período para isso acontecer. Você ouviu a mestre e doutora em neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e idealizadora e coordenadora da Rede Análise COVID-19, Melanie Fontes Dutra. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br. Humberto Casimiro, para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.